Here we go! Conjuguem! As mentes das crianças aceitam a doutrinação com mais facilidade. Bom. James, is the Force. I. Marco. Am your father. For all it is. Hello. Going on an adventure! Bem-vindos. Hasta la vista. Ao Jurassic Park. Thank you. We're home. Stay a while and listen. Eu tô curioso pra saber do grande fã da Casa das Ideias o que ele está esperando do Punisher na segunda temporada de O Demolidor. Eu espero o cara daquele, não é a minissérie, não é, aquele filme feito por fã, aquele curtinha feito por fãs, o Dirty Laundry. Nossa, aqui. Boiola. Se vier um justiceiro daquele tipo lá, cara, tô super satisfeito. Vocês já assistiram? Não. Pra mim, Marvel não vale nem um minuto da minha atenção. Eu não entendo porque esse rancor que você tem, Bess. Eu também não entendo. Até a promessa que eu ia dar uma chance pra descer. Mas você é tão rancoroso, cara. Por que você acha que você vai viver quantos anos vivendo desse jeito, cara? Você... Não, é sacanagem. Assim, eu só prefiro muito mais a DC, porque é DC. Gosto muito da Marvel. Tira esse rancor do coração. Eu queria fazer cara. Um desafio. Petros aqui tá aqui pra ser minha testemunha. Por que você não dá uma chance mais pra Marvel esse ano, do mesmo jeito que eu tô fazendo pra DC? E no final do ano a gente grava um episódio junto falando o que a gente achou. Boa. Não. E aí, Petros? Boa essa, hein? Não. Tá vendo? Eu aceito o desafio. Eu aceito o desafio em nome do Fora vale, da Caixa. Você não vale, você não é rancoroso que nem o Bessa. É verdade, eu não sou rancoroso. O Fabinho. Você é fácil. O Fabinho fala isso. Vou dar uma chance pra DC. Mas um ou dois casts depois, logo disse: ai, DC, difícil, não consigo dar uma chance, não sei o que. Tá aí se remoendo aí. Quantas HQs da Marvel você lê esse ano, Bess? Nenhuma. Sabe quantas que eu li da DC? Quatro. Por quê? Toma aí. Porque a gente vai gravar. Três aqui. Pra gravar esse cast e um por iniciativa e pra cumprir minha palavra. Porque eu sou um homem de palavra. Tá certo. Diferente de outras pessoas aqui. Tá certo. Não, Bessa, tem que aceitar esse desafio, cara. Não, eu nego, eu não quero. Não, cara, eu ouço Chiclete Radioativo, eles falam bastante da Marvel lá. Eu até deixei no comentário uma vez que eles são tudo Marvel Zet. Em todos os episódios. Todos os episódios o Jonathan dá um jeito de falar de Toy Story. Amigo, estou aqui. Jonathan. O que tem a ver isso aí com Marvel e DC? É tudo da Disney. Ah, nossa. quando o fanboy quer achar um defeito, ele vai mesmo, né, cara? Olha o xiito aí, ó. Hashtag dá uma chance dessa. Vamos levantar essa hashtag. Peraí, cadê o Jonathan? Cadê o Jonathan? Ele não teve pique pra ler as revistas. Muito fraco. Não é isso, você não é ninguém pra chamar ninguém de fraco, Bessa. Você não tá aceitando o desafio. É verdade, Bessa. Não vou aceitar e a gente vai continuar esse cast aqui, hein? Hoje eu estou aqui com o Petros. Oi. E também estou aqui com ele lá do Chiclete Radioativo, já amigo da galera, Fabinho. Eu dou uma chance pra descer. Só um adendo aqui, Bessa. O Petros super empolgado por gravar com o Fabinho do Chiclete Radioativo, caramba! Aí, mano, valeu. Eu fico muito feliz. Gravar com comentadores no nosso site é muito bom. Fora da Caixa, unindo pessoas. Clark! Isto é entre mim e você. Não precisa ser assim. Precisa ser. Olha só, Fabinho, hoje a gente tá aqui pra falar de quatro ou três, não sei. Acho que são três revistas, né, sendo que uma são dois volumes, exato. Vamos começar aqui falando de Batman Planetary. Vocês sabem o que é Planetary? Eu não sei. Então, Planetary é uma publicação da Wildstorm, que é como se fosse um braço da DC, e ela consiste em três pessoas, que são esses mesmos três personagens que aparecem nessa HQ Batman Planetary. É o baterista, o Elijah Snow e a Jaquita Wagner, ou alguma coisa assim, não sei. E aí tem várias revistas da Planetary. Essa revista é escrita por nada mais, nada menos que o Warren Ellis e John Cassaday. John Cassaday que fez um trabalho horrível na HQ da Princesa Leia de Star Wars aí, que saiu no ano passado pela Marvel. Você é rancoroso demais, né, Bess? Não, mas é ruim mesmo, cara. É ruim mesmo. Não é porque é da Marvel, não, mas é ruim mesmo. O negócio é ruim. Não, defenda a sua crítica. Cara, eu não preciso defender. Todo mundo que leu diz que é ruim. Todo mundo que leu diz que é ruim, cara. Você não precisa nem ler. É só pegar a revista, dar uma folheada. O negócio é ruim demais, cara. É ruim demais. Mas a gente não tá aqui pra falar de Princesa Leia, não. Sim, não estamos. Uma coisa que me chamou a atenção nessa revista, Batman Planetary, é que logo no início eles falam: Gotham City inadequada para ocupação humana. Isso sempre me chamou a atenção. Por quê? Eu sempre achei Gotham City uma das piores cidades do mundo, cara. Porque eu não entendo como é que alguém conseguiria sentir vontade de viver naquele lugar. Por que o Gordon nunca saiu de Gotham? Por que o Batman nunca saiu de Gotham? Bom, os pobres não saem porque não tem condição. É aquilo que eles têm. Os ricos não saem, pelo menos o da família do Bruce aí, porque eles querem dar um futuro mais digno para a cidade. O Gordon, ele quer colocar a ordem. Imagina o currículo do cara. O cara pôs em ordem Gotham City. Agora, se o cara vai embora, o que ele é? É um Zé Mané que não deu conta do trabalho e fugiu pro outro mais fácil. Isso aí é contra a honra, cara. Mas, bicho, é Gotham City. A cidade mais corrupta do universo da DC. Quiçá do mundo. Não dá, cara. Não, mas eu acho, eu concordo com o Fabinho, porque se a gente... Eu tô tomando esse ponto de vista porque por causa da trilogia do Cavaleiro das Trevas. Se a gente parar pra observar aqueles filmes, a família Wayne, ela sempre foi muito devota, não só, pelo menos os pais do Bruce, sempre foram muito devotos a criar projetos pra ajudar os mais necessitados e pra ajudar especificamente Gotham. Não foi pra ajudar Metrópolis ou o resto dos Estados Unidos, foi pra ajudar Gotham. E aí, quando os pais dele morreram, o Bruce carregou esse... A tocha foi passada pro Bruce e ele carregou esse legado dos pais. Por isso que ele se devota tanto como Batman pra ajudar os cidadãos de Gotham. Quanto ao Gordon, eu realmente... É aquela coisa, é a cidade que ele mora, ele quer ajudar de alguma forma, porque ele pode, diferentemente dos outros cidadãos que tentam ajudar com denúncias anônimas, sei lá, queira ou não queira, uma cidade, lá tem polícia, tem que ter denúncia anônima de algum lugar. O Batman não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, então uma ajuda da população sempre é bem-vinda. Mas eu acho que é isso mesmo, é mais patriotismo em relação a Gotham do que outra coisa. Ok, tudo bem, mas sei lá, é meio estranho, né, você... Você sairia de Gotham, Bess? Fácil. Tranquilamente, cara. Por quê? Porque você é um covarde que não aceita nem o desafio da Marvel. Eu não saí de Belém do Pará até hoje, caramba. Aí nós somos, né, como eu disse antes, nós somos apresentados a três novos personagens. Três novos personagens, não, né? A três personagens da Planetary. O Elijah Snow, que me lembra muito o Senhor Frio. Na verdade, ele diz, né, que ele é meio que o Senhor Frio. Que consegue criar frio mesmo, né? Ele consegue criar gelo, alguma coisa assim. Não aparece nessa revista, mas em Planetary é esse o poder dele, digamos assim. Ele consegue criar frio, mais ou menos como o Senhor Frio mesmo, vilão do Batman, faz. Tem o baterista, que consegue detectar diferentes... Como é que eu vou explicar? Me ajuda aí, Fabio. Não sei, eu não captei muito bem, não. O baterista, não conseguiu entender o que ele faz, cara? Ah, eu achei muito confuso. O baterista, ele meio que... Ele consegue captar quando uma pessoa tá em outro universo. Porque a DC é assim, né? Sensibilidade pra outras... Sensibilidade para outros planos espirituais, diga assim. É, mais ou menos, porque o universo da DC, ele não é um universo, né? É um multiverso. Eu acho que ele seria tipo um Doutor Estranho, sei lá, talvez na Marvel, o que mais se aproxima seria... Então, ele seria próximo do Doutor Destino? Não conheço Marvel, então vocês estão falando DC. Nada pra mim. Doutor Destino é DC. Doutor Destino é DC, Bessa. Doutor Destino. Sim, senhor. Não estou captando. Sério? Não. Esse é o fã da DC que vocês têm, gente. Não, o destino que eu vejo aqui no Google é só o Doom, o Victor Von Doom do Quarteto Fantástico. É, exatamente, é o único Doutor Destino que eu conheço. Quarteto Fantástico é da Marvel. Não, não, tenho sim, que é o Doutor Destino. Tu assistiu Smallville? A série? Não. É, então não dá pra te explicar. Esse é o fã da DC. Você merece. Sai daí, mas... você leu, você viu Jessica Jones ou... Ô, Fabinho. Não, porque eu acho que a Pérola... Ah, esse aí é o fã da Marvel que vocês têm. Eu não levanto bandeira que nem você levanta, com a veemência que você levanta, não, cara. Eu dou chance pras duas. Você dá? Não. Então... Mas eu assisti, não, mas... Jessica Jones. Eu não assisti porque eu não tenho Netflix. Essa daí. Ó, achei aqui um Doutor Destino que é, parece um capacete espartano do Smallville. Exatamente. Esse é o Doutor Destino. Enfim. Baterista. Ele consegue meio que manipular ou detectar quando um universo está em conflito com outro ou alguma coisa assim. Mais ou menos assim que eu... Isso que eu entendi da Batman Planetary. Eu nunca li Planetary pra ver melhor qual é o poder dele, tá? Ué, tu não leu a revista? Planetary é uma revista. Batman Planetary é outra revista, tá? Ah, sim. E tem também a Jaquita Wagner, que ela é só porradeira. Ela tá lá pra baixar porrada e ela é isso. Basicamente isso. E aí, durante as páginas, né, da revista... Ela não tem poder nenhum mesmo, certo? Não, pra mim ela é só porradeira. É. Durante as páginas lá da revista, eu consegui até identificar um Coringa. Você conseguiu, não, Fabinho? Tá mais óbvio do que aquele cara lá, né? O cara pálido, de cabelo verde... Numa revista que vai mostrar o Batman, é o Coringa. O pior é que eles não tiveram nem o trabalho pra esconder, né? Não sei nem se eles queriam esconder nada. Talvez não, né? Não, se queriam esconder, falharam miseravelmente. Né. Que é muito Coringa mesmo. Ele até tem uma risadinha de Coringa, não tem? Bom, um cara pálido, de cabelo verde e que dá umas risadas mais escandalosas. Bom, nenhum desses elementos você poderia colocar se você não quisesse fazer referência ao Coringa. É justo. Ele é meio que um assistente do Dick Grayson, né? Que nessa revista, Dick Grayson é membro do escritório daquela cidade ali, de Gotham, melhor dizendo, do Planetary. Planetary é uma organização. E em Gotham tem o escritório da Planetary. E... pelo que eu entendi aqui, Dick Grayson é meio que Big Boss daquele escritório ali da Planetary. O Dick Grayson, pra mim e pro ouvinte que não manja muito, é o Robin? Exatamente. Primeiro ou segundo? Dick Grayson é o primeiro Robin. Uhum. Obrigado. Então ele vai morrer. Não, o primeiro Robin não morre. Ah, é, o primeiro vira o Asa Noturna, tá é certo. É o segundo que morre. É o Jason Todd que morre? Eu creio que sim, se ele é o segundo é sim. Porque o primeiro fica com raiva do Batman e vira o Asa Noturna. E o segundo é que morre. É isso aí. Parece até que é o Coringa que mata ele, né? É o que está escrito. Mas no... Vale spoiler de Arcanite aqui? Não, porque a gente não tá aqui pra falar de Arcanite. Não, é porque parece que é invertido isso aí, Arcanite. É porque, né? Arcanite não é... canônico. É, na verdade, nada dessas revistas assim são canônicas, né? Tudo pode ser mudado da noite pro dia. Os Novos 50 que eu diga, né? Que já vai receber um outro reboot aí, aparentemente. Caraca, velho, eu nem terminei de ler os 950 do Superman. Vai pra Marvel, cara. Sai daí. Essa revista é muito louca, cara. De repente, eles param assim pra... um corte aí, né? Só pra encher linguiça. Aí tem um cara vendo um canal pornô de alienígenas. Caraca, pra que isso, cara? Eu acho que iria encontrar isso no Blade Runner, não na DC, caramba. É muito estranho, cara. Isso é... pra que eles mostraram isso? Repito, eu não li Planetary, então eu não saberia como é o que é. O contexto do cara, é, né? Exato. Ou se foi uma referência, não sei. Exato, pode até ter sido. Tem muita cara de ser referência. Ou também pode ter sido só pra encher linguiça, mas assim... Não, certeza que é referência. Porque ela fala até de novo, então é alguma coisa que é recorrente, deve ser recorrente lá no Planetary. Exatamente. Ô Fabinho, você achou os desenhos dessa revista meio estranhos, cara? Eu não gostei muito, não. É, eu achei, parece que tá meio matadão o traço, né? Parece que, ó, cara, faz aí, é rápido, porque a gente tem que tá com o prazo apertado. Desenha aí, mano, o que der, o que sair é nóis. Aquele desenho feito com pressa. Exatamente o que eu achei com a produção da Princesa Leia, que o John Cassidy também fez. Se o cara já fez duas revistas que eu li e não gostei, cara, ele não é muito bom, não. Pra mim, ele não é muito bom. Fala um cara que é bom aí, que eu quero ver imagens pra entender o seu nível de bom desenho. Vai, Bess. O cara que fez Superman Terra 1 aí, ó. Sério? Eu não achei... Eu só achei que ele tá melhor pintado, mas o traço eu não achei tão bacana, assim. Que? Mas é bom. É que, assim, eu trabalho com pessoas que manjam... Trabalham com ilustração, né? Em conjunto com elas. E essas pessoas falam... o traço tá meio sujão, né? Parece que podia ter sido melhor. Eles falaram isso de qual revista? Superman. Não é? Estranho. Eu gostei. Eu sou obrigado a concordar com o Fabinho. Eu tenho a revista aqui em casa do Terra 1 e... não tá tão bonitinho assim, não. Eu gostei bastante. Você é mais forte do que seu pai. Não conheci o meu pai. Mas conheço a raiva que guia você. Uma raiva infinita que sufoca a dor até a memória de seu querido pai virar veneno nas suas veias. Para um dia chegar a desejar que a pessoa que mais amou nunca tivesse existido. E então ser poupado da dor. Nessa terra aqui em que Batman Planetário se passa, não existe Batman, né? Só que tem um personagem ali, chamado John Black, que ele é meio que transtornado com a vida, sofreu muito. Os pais dele foram mortos em campos de concentração. Então o cara é ferrado mesmo, quebrado. E ele consegue meio que modificar o universo em que ele está. E o John Black? Isso. E isso faz com que os três da Planetary, né? O Elijah Snow, a Jaquita e o baterista, que estão perseguindo esse John Black porque ele teria cometido alguns assassinatos, eles, todos os quatro, John Black e os três da Planetary, eles meio que viajam por diferentes terras. E aí vai conhecendo alguns Batmans. Primeiro, se não me engano, é um Batman contemporâneo. Depois vem o Batman de década de 60. Do Adam West, né? Exatamente, que putz, cara, é muito feio. Nossa senhora, é muito feio, cara. Eu achei feio, só que aquele que tem um chifrezão bem torto, eu acho que foi o que eu achei mais feio. O último. Ah, não me lembro a ordem. Eu acho que é o último. O Batman 66, pelo baterista, ele é até chamado de travesti. Cara, mas é diferente. É diferente, é muito feio. Era um outro Batman pra uma outra época, né? É, exatamente. O terceiro Batman é tipo aquele Batman velho, sem paciência, como a gente consegue ver lá em The Dark Knight, a revista do Frank Miller, esqueci o nome dele. E aí aparece o último Batman aí que você falou que é o mais feio. E aí a gente começa a entender melhor qual é a história do John Black. E nossa, cara, que coisa excepcional que eles trouxeram nessa revista. Que foi... E eu também tive essa explosão de cabeças quando eu li Entre a Foice e o Martelo, alguns meses atrás. Que o personagem John Black, naquela terra ali, ele seria exatamente o que Bruce Wayne é em outras terras. Só que aí Bruce Wayne explica por que que John Black se tornou essa pessoa e Bruce Wayne é uma outra pessoa, é o Batman. John Black, ele não conseguiu atingir o potencial do Batman. É por aí, é nessa pegada aí mesmo. Ele não conseguiu chegar ao patamar de controlar a sua mente, de não... Não alcançou o equilíbrio, né? Exatamente, exatamente. Ele não alcançou o equilíbrio para se tornar o Batman. E ao invés disso, tá essa pessoa quebrada aí que o John Black é. Tipo Jessica Jones. Não acho não, mas tudo bem. John Black é muito mais sinistro. O que me deixou mais triste nessa revista, além do desenho bicho que foi feito, é que ela, assim, ela material normal de encadernado, né, de suas, sei lá, 50 páginas, 50, 55 páginas, sei lá. E aí quem compra o encadernado tem 100 páginas. Aí você de primeiro pensa assim, pô, 100 páginas? Caramba, já é alguma coisa, né? Umas páginas pra ler e tal, mais conteúdo. Que nada, cara. Sabe o que que tem? O que que tem? Cara, é a mesma revista, só que em modo de roteiro. Se o Batman fala oi, vai estar lá nas últimas páginas assim, Batman, dois pontos, oi. Tipo um livro? Exato. A versão do diretor. Exatamente, cara. Poxa, que sacanagem. Cara, é uma falta de respeito. É uma falta de respeito, cara. A Panini fez isso. É, eu digo, assim, não recomendo essa revista. Não recomendo. Crianças, nós aprendemos nesse episódio que antes de comprar devemos pesquisar. Exatamente. É verdade. Exatamente, cara. É uma falta de respeito que a Panini fez com todo mundo, cara. Poderiam ter lançado naquela capa cartonada, simples, né? Como se fosse uma revista mensal, só que um pouco mais encorpada, né? Porque ela tem 55 páginas. Às vezes, talvez não, né? A normal já tem mais ou menos isso, 40, 50 páginas. É, com esse número de páginas aí, você faz até a lombada canoa, normal. Pois é. É, você conseguiria fazer um material mais barato, atingir mais pessoas, mas não. Eles fazem capa dura com metade da revista encher linguiça e vende mais caro. Pô, cara. É, isso é decepcionante. Aham, pegou? Decepcionante, aham. Como se a Marvel, né, fosse ótima. Casa não, das ideias copiadas. Cara, para de jogar pedra no telhado dos outros, cara. Você tem telhado de vidro. Eu realmente não entendo essa treta do Bessa com a Marvel. Eu gosto da Marvel. Sinceramente, eu gosto Bessa da Marvel. Isso é um personagem. Depois que acaba a ligação, ele é outra pessoa. eu tento acreditar, aceitar que é isso, cara. Porque não tem como explicar isso, não. Tipo, já perdemos muito tempo aqui falando de Batman Planetary. A minha vontade, cara, é nem levar isso pro podcast. De boa mesmo. Não, mas não, já que a gente já perdeu tempo aqui, né? Vamos passar pra uma outra revista melhor? Vamos? Melhorzinha, né, cara? Melhorzinha. Homem amargo esse aí, hein? Não, essa... Tá da mulher que casa com esse cara, viu? Não, essa é boa mesmo. Vamos falar aqui de Batman Terra 1. Oh, say can you see by the dawn's early light? Eu quero tanto bem a você quanto seu pai e sua mãe. Eu jurei a eles que protegeria você, mas não protegi. Fabinho, por favor, explique para o caro ouvinte o que é esse selo Terra 1. Olha lá, hein? Vamos lá, eu quero saber de você, Marvete, o que você acha que é o selo Terra 1? Bom, eu não sou Marvete, só tenho uma predileção para os quadrinhos da Marvel, mas vamos lá. O selo Terra 1 é uma tentativa de trazer novos, na minha opinião, é uma tentativa de trazer novos leitores para a DC com histórias que começam, tipo, recontando origens dos personagens, tô certo? Tá quase certo. Complemente. Como todo mundo sabe, os novos, todo mundo não, né? Muita gente sabe, os novos 52, assim como a Marvel Now, foram criadas para reestruturar as revistas de Marvel e de DC e também, né, começar um produto novo. Todo mundo sabe que quando se tem um número 1 na capa de uma revista, você vende mais. Por isso que sempre existem número 1 de várias edições diferentes. Por exemplo, sim. A Marvel em 2015 criou milhares de Spider-Verse aí, Spider-Gwen, Spider não sei o quê. Se bobear, tem até a Spider-Stacy aí. E essas revistas venderam muito, porque elas têm exatamente um número 1 ali. Quando os Novos 52 vieram, as revistas elas não começaram um nascimento dos heróis. Elas já começaram, os Novos 52 já começaram como se já estivesse rolando aqueles personagens ali. Já tivesse uma história por trás daqueles personagens ali. Ah, essa aí eu não sabia, isso é novo pra mim. E tempos depois, meses depois, eu não sei exatamente quanto tempo, foi criado o selo Terra 1, que começou com Superman e agora, alguns anos atrás, tem o Batman Terra 1 e em 2016, se não me engano, vai ter também a Mulher Maravilha Terra 1. Muito bom, vai ser. Espero que seja tão legal quanto o Superman e o Batman. É uma nova releitura da origem destes personagens, meio que apagando um pouco a anterior. Ou seja, Batman Terra 1, hoje, na data desta gravação, ela é a origem canônica do Batman e também, a gente vai falar daqui a pouco, do Superman. Eu acho super justo, cara, porque se você quer começar a contar a história, você tem que contar a história, tipo, na nossa realidade, o que a gente vive hoje. Se você for ver a origem do Batman lá da Era de Ouro, dos quadrinhos, essas paradas assim mais antigas, você vai ver, nossa, jornal fazendo muito mais sucesso. Agora você vê Batman, vê Superman, Terra 1, você vê, nossa, jornal tá fraco, o pessoal tá lendo tudo na internet, você vê o pessoal tirando foto com o celular. Você vê eles no nosso contexto, da nossa época. O que faz muito mais sentido, tanto DC quanto Marvel estão entrando de cabeça mesmo no universo dos cinemas. Muita gente que vai assistir o filme depois sai curioso. Poxa, que legal. Como será que que deve ser a origem de tal personagem? Vou procurar. Dei ver lá. Nossa, mas já tá no exemplar 600 e pouco. Poxa vida, como é que eu vou começar a ler do zero isso aqui? Ah, desanima. Daí a DC acaba vendendo menos quadrinhos do que ela poderia vender, relançando e contextualizando, trazendo para nós, para os nossos dias, a história da origem do personagem. Até atualizando as tecnologias, né? Super essencial, cara. E em Batman Terra 1, para ser a origem do Batman, logicamente nós vamos ver a morte de quem? Martha e Thomas Wayne. O assassinato mais famoso da DC e do universo dos quadrinhos, né? Muito mais famoso. Não, perde pro Tio Ben. Ah, mas Tio Ben não é pai. Ah, não, você tá falando exatamente de pai? Ah, cara, eu acho que empata, hein? É praticamente o pai dele, cara. Mas tudo bem, nós estamos aqui pra falar de Marvel. Eu acho que empata também, mas enfim. Petros, vamos tirar o Bessa, velho. Ainda se sente responsável pela morte de seus pais? A raiva é maior do que a culpa. Vem. Você aprendeu a enterrar a sua culpa com a raiva. Eu vou ensinar você a enfrentá-la e aceitar a verdade. E é curioso como em Batman Terra 1 eu senti um Bruce muito mais mimado, um Bruce, né, criança, muito mais mimado do que eu sempre tive a ideia do que o Bruce Wayne criança é. Muito parecido com o Bruce Wayne que eu tô vendo na série de TV Gotham, que o negócio é tão ruim, que eu tive que parar de ver pra dar continuidade a outras séries um pouco melhores. Eu acho super, super essencial, cara, ele ter sido muito mimado, assim, porque ele, pra ele se tornar o Batman que ele se tornou e que ele está se tornando, né, nessa nova releitura, ele precisa tomar muita porrada da vida, cara. E se ele não for mimado, ele não vai tomar tanta porrada quanto ele merece e quanto ele precisa pra ser forjado como Batman. Ele não vai aprender suficientemente com os erros se ele não fosse mimado. Exatamente. Nós vemos também a Bárbara Gordon, sem a cadeira de rodas ainda, né? Porque, lembrando, Batman Terra 1 é a origem do Batman. Nem o Coringa ainda tem nessa revista. Então a Bárbara ainda tá de cadeira de rodas. Piada mortal ainda não aconteceu. Ainda está sem as cadeiras de rodas. É, exato. Piada mortal ainda não aconteceu. Por mais que ela tenha sido escrita nos anos 80. É. E será que vai acontecer do jeito que aconteceu? É uma releitura, quem sabe? Eles não mudam alguns detalhes. Ia ser legal ver alguma coisa diferente, eu acho. Possivelmente não, porque eu acho que nos Novos 52 aparece a Bárbara já de cadeiras de rodas. Então, ela, pelo menos de cadeira de rodas, ela vai ter que estar. Eu espero que mudem a forma como ela acabou na cadeira de rodas. Eu realmente espero que mudem. Porque fica difícil. É tipo o reboot de Homem-Aranha. Todo mundo é a mesma história sempre. Nos filmes, claro. Mas fica chato uma hora a gente ver a mesma coisa acontecendo várias e várias vezes. Eu acho válido trocar. Não trocar, mas remodelar a forma como ela acabou na cadeira de rodas. Acho justo. O Alfred é tão porrador, né? O Alfred é um ex-militar que é chamado pelos pais de Bruce pra meio que tomar conta da segurança ali da casa, né? Tipo um chefe de segurança. Thomas e Alfred, eles eram meio que amigos lá quando, na época de que Thomas era também um militar. E ok, acontece o assassinato, porque o Bruce que ia no cinema, só que, né, ele tem que sair porque acabou a luz do cinema. E ele tá com pressa, mimadinho, né? Você já vê um Bruce mimado nessa parte, né? Exatamente, ali a gente já vê um Bruce chatinho. bacana pra caramba, logo no início da revista. Isso que dá até dá a entender, assim, conduz você a pensar, pô, se ele não tivesse sido mimado, os pais não teriam morrido. Mas no final a gente vê, quando se desenrolam alguns planos lá, que ia dar no mesmo, eles iam matar os pais dele de qualquer jeito. É, exatamente. Talvez se eles não tivessem saído como o Alfred pediu... Ah, sim, sim. Saído para o... saído da mansão, né? Isso, saído da mansão e ido para o cinema. Isso talvez não teria acontecido. Pelo menos naquela noite. Uhum. Foi minha culpa. Saíram do teatro por minha causa. Se eu não tivesse ficado com medo... Não foi nada que você fez. Foi ele. E apenas ele. Entendeu bem? Aparece também o Harvey Bullock, que é um parceiro do Alfred... Alfred não, desculpa. Do Gordon, do James Gordon, nessa revista aí. E em tantas outras também, né? Esse é um personagem que eu não conhecia. Eu, quando eu vi Harvey... Eu também não. Bullock, eu pensei, ué, não era Harvey Dent? Aí depois eu fui dar uma pesquisada e vi que é outro Harvey, um cara meio controverso, meio polêmico dos quadrinhos. Harvey Bullock, ele também aparece na série Gotham. Ele também é parceiro do James Gordon na série Gotham. Um pouco diferente e tal, mas ele tá lá. Primeiro, namoros na Liga sempre levam a desastres. Segundo, você é uma princesa de uma sociedade de guerreiras imortais e eu um garoto com problemas, muitos problemas. E terceiro, se o inimigo souber desse alguém especial, não vai descansar até me atingir. Essa revista, Batman Terra 1, ela traz inúmeros flashbacks da vida de Bruce Wayne como adolescente, como criança. Tem algumas ali que aparece Bruce, uma suposta irmã que Harvey Dent teria. Suposta não, na revista ele tem uma irmã, eles conversando na frente do Asilo Arkham. Aparece outros vários flashbacks. E é engraçado que em um desses flashbacks, inclusive o que aparece o Harvey Dent, a gente vê que o Asilo Arkham é da família do Bruce Wayne. E que a Martha Wayne, isso eu não sabia também, não sei se foi criado para essa revista ou já é sabido de edições anteriores, que a Martha Wayne é da família Arkham. É Martha Arkham, não sei, talvez seja que virou esse Arkham o nome Wayne, dela, né, quando se casou. É, talvez seja esse o nome dela, né? Eu sinceramente só conheço como Martha Wayne. Pois é, como... Eu não sei se isso foi explicitado no passado, mas o fato de ter um nome do meio, se não foi falado antes, pode ter sempre sido Arkham, né? Exatamente. Eu, pessoalmente, eu nunca vi, nunca soube que ela era Arkham. Sempre soube do Asilo Arkham, né? Lógico. O asilo mais famoso do mundo dos quadrinhos. Mas que ela era uma Arkham, não sabia. Uma coisa curiosa nesse Harvey é que ele é... Cara, ele é muito estereotipado. Porque ele é típico policial de novato de filme, né? Todo animadão, todo se querendo, vai atrás das meninas. Quando vê um... Playboyzinho. Exato, mas quando ele vê um crime, ele não quer nem saber, vai tentar resolver a situação. Só que nesse momento ele ainda não sabe quais são as regras da cidade de Gotham, né? Ele não sabe quais são as regras da vida. Exatamente, Petros. Exatamente. Como disse lá em Batman Planetary, como a gente estava discutindo em Batman Planetary, Gotham City inadequada para a ocupação humana, né? Eu acho que em Terra 1 ela tá pior ainda, porque... Gordon, que era pra tentar salvar alguma coisa, ele não consegue, porque a esposa dele tá morta, né? A esposa dele foi assassinada. Ele não consegue, ele não tem forças pra combater os ladrões, não tem forças pra salvar a filha, não tem forças pra defender os ideais que ele gostaria de seguir. Como o James Gordon é na revista, em qualquer outro material que saia, né? É, ele é aquele cara que tem um, como tu disse, tem um ideal de ajudar pessoas e de fazer de Gotham uma cidade melhor, só que, como tu também falou, ele não tem força pra isso, porque ele sabe que a corrupção tá ao redor dele. Independentemente que ele mande alguém ir lá, sei lá, parar um assalto, ele sabe que os policiais não estão nem um pouco motivados pra fazer isso, porque ele sabe que no outro dia vai acontecer isso de novo. É tipo, não, é como é o governo de Gotham que não funciona. E queira ou não queira, se a pessoa não tiver um líder, alguém que inspire elas a se superar, a fazer melhor, a pessoa não vai atingir o máximo do seu potencial. Eu falo disso porque eu jogava basquete há um tempo atrás, nunca joguei profissionalmente, mas quando não tem, quando o técnico é fraco, o time fica fraco. Quando o técnico não inspira o jogador a jogar, ele não vai jogar. O Gordon é o mesmo exemplo. Ele quer fazer a cidade melhor, só que ele não tem quem o motive a isso. Ele tem a motivação própria, mas ele não percebe essa motivação nos companheiros dele lá da polícia. Por isso que ele fica praticamente sem poderes. É uma cidade que tava forjando mesmo um Batman, né? Um mascarado, um justiceiro mascarado. Porque todo mundo que tem a cara pública ali, tipo o Gordon, tem medo de tomar as rédeas de uma luta contra o crime, porque eles vão chegar na minha filha, cara, eles vão matar a minha família. A mulher dele já tá até morta, né? Pois é, cara, e ele tá com medo de perder a filha. Tanto é que tem aquela tretinha lá com... Eu não me lembro o nome do cara, mas esse Harvey Bullock que vai tentar impedir um crime ali. O Gordon tenta impedi-lo de impedir esse crime. E depois ele... Não, desculpa aí, fulano. O cara aqui é novo, não tá sabendo das coisas. E o cara já manda uma ameaça, né? O chefe do crime ali manda uma ameaça, ó. Bota ele no lugar dele, porque senão você sabe que eu sinto você mora. Bota ele no lugar dele, senão eu vou colocar ele no lugar dele. E vou colocar a sua filha no lugar, no mesmo lugar que tá sua esposa. É o Axel, o nome do isso. Do ladrãozinho aí. Ele, inclusive, rapta a filha do James Gordon nas próximas páginas, né? Porque o Bolo aqui, ele tá tão animado, que com o caso dos pais de Wayne, que ele acaba pegando os documentos, né? O caso do assassinato da família Wayne, e assina um mostruário lá, no documento lá, que pegou em nome do James Gordon. E aí a menina que cuida dos documentos liga pra quem tiver que ligar lá e avisa, ó, tal de James Gordon pegou de novo os documentos do assassinato do Wayne. Aí esse Axe captura a filha do James Gordon, e aí tem todo o desenrolar do Batman aparecendo, o Batman ficando amigo do James Gordon e tudo mais. Nessa revista também aparece um tal de policial John Weaver, que não acho que ele seja muito importante para todo o Batman, né? Ele é só um cara que foi pago pelos criminosos para deixar quieta a situação do Bruce Wayne. Ele é meio que o primeiro policial a aparecer na cena do crime, né? E pega um isqueiro do Thomas Wayne lá. É, o isqueiro que tem um papel importante, né? Esse isqueiro aí. Curioso que o Petrus disse que o governo é corrupto, né? Mas também, né? Quem é o prefeito dessa cidade? Tal de Cobblepot. Prefeito? Prefeito. Mas, Max, a eleição é em novembro. Já estamos no final de dezembro. Não se preocupe. Cara, toda vez que eu vejo esse personagem, eu não consigo aceitar, cara. Eu não aceito o Pinguim, não aceito esse personagem, personagem ridículo. Dessa, convenhamos, os vilões do Batman não são tão inspiradores assim, com exceção do Coringa. Pô, cara, o Espantalho é sinistro. Não, olha, eu classificaria três inimigos que o Batman teve que... não se superar, mas que ele foi levado ao limite. Coringa, Bane e Charada. Bane também é legal, eu gosto. Não sei se vocês concordam. Esses são os três inimigos que, na minha opinião, acho que o Batman teve que foi levado ao limite. Não sei vocês. São os três principais também, né? Mas por que você não gosta do Pinguim, Bess? Tudo que envolve o Pinguim é muito ridículo. Mas você fala estética ou personalidade? Esteticamente, ele é ridículo. Tudo bem, ele é pra ser assim, né? Mas, cara, não me desce Pinguim. Desde o Danny DeVito lá, cara, não me desce. Cara, mas tem tanta gente feia no mundo e tem tanta gente ruim no mundo. Por que você acha tão difícil uma pessoa do jeito dele ser ruim do jeito dele? Cara, pra mim o Pinguim parece vilão da Marvel, porque todos eles são ruins. E lá veio Bessa com seu rancor pra Marvel. Eu não vou entrar nesse joguete dele, não. Oh, mas os vilões da Marvel são muito ruins, cara. Nossa senhora. O único bom é você, né, Bessa? Você é a única coisa boa que existe no universo. Como assim? E o Ultron? O Thanos? Não. Não, não morda a isca. Não morda a isca, Pedro. Mas assim, não, eu aceito que o Pinguim é muito ridículo, cara. Eu gosto muito dos vilões da DC. Eu gosto do Pinguim, cara. Eu não tenho nada contra, na verdade, mas... Você aprendeu a enterrar a sua culpa com a raiva. Eu vou ensinar você a enfrentá-la e aceitar a verdade. Você sabe como lutar com 6 homens. Podemos ensiná-la a dar conta de 600. Você sabe desaparecer. Podemos ensiná-la a se tornar invisível. Invisível? É criado um novo... Pelo menos eu acho que é criado também um novo personagem aí, um novo vilão, que é um tal de aniversariante, que ele, esse aniversariante, ele é contratado pelo Pinguim pra capturar as meninas aí, como a gente disse, né, antes, a filha do James Gordon é capturada, e é capturada exatamente por esse aniversariante. Uma coisa que me chamou a atenção nesse aniversariante é que... E uma coisa bem, bem forte dessa revista, né? É o porão? O porão, exato. O porão é tenso. O porão cheio de corpos de garotas assassinadas exatamente pelo aniversariante. Sabe-se lá. Caraca. Há quanto tempo, né? Exatamente. Sabe-se lá quantas garotas estão ali, né? Uhum. Nossa. E quem acha isso é exatamente o Harvey Bullock, que fica transtornado com isso, né? E tem toda a razão de ficar, né, cara? Ele não é preparado psicologicamente pra ver isso, né? Ninguém é preparado psicologicamente pra ver uma coisa dessa. O Harvey Bullock, cara, ele diz até nessa revista, né? O cara é um, né, tipo um apresentador de programa de TV. Um programa de TV que tinha sido cancelado e ele tava lá pra, sei lá, aparecer mais, conseguir mais audiência e tal. E ele tá ali, cara, ele é só um... Ele é muito mais um desses típicos apresentadores de TV de programas policiais. É tipo, bota o Datena na rua pra combater o crime, o que ele vai fazer. Não vai fazer nada, cara. Ele é quem ele é na frente, atrás da câmera, né? De frente pra câmera. Mas quando bota o cara na realidade mesmo, o cara paga. Fabinho, o que, que você achou do uniforme do Batman, cara? Eu gostei bastante desse uniforme. Eu não gosto do símbolo amarelo, do escudo amarelo. Eu até simpatizo, cara, esse aí dos filmes, né? Dos filmes antigos. Dos filmes antigos lá do Batman e Robin. Eu até simpatizei, cara. Eu até tive um aniversário quando eu era pequenininho, que eu tô... Posso até mandar foto pra vocês depois, que eu tô com essa camiseta, cara. Acho que devia ter 4, 5 anos de idade. É, eu simpatizo com esse... O único uniforme que eu não gostei é esse do Batman vs Superman. Eu achei a logo dele, o morcego do peito, assim, muito estouradão. É um morcegão obeso, cara. Você tem umas pontinhas, assim, na asa e da cabeça. Eu achei muito bizarro, cara. O anterior, o do Nolan, eu achei sensacional. Do Nolan, realmente. Parece um morcego gordo. É um morcegão que ficou criado com a avó. E aí, né, a gente vê as mudanças na cidade de Gotham são perceptíveis, né? E depois que o Batman aparece, a cidade melhora bastante. Ou na medida do possível, né? É, melhora e piora. Exatamente. Ao mesmo tempo. Piora porque, nesse momento, o Bullock tá bêbado já, o mais parecido um pouquinho com a série Gotham mesmo. E aparece também no final da revista o Charada, que ele começa a se perguntar quem é o Batman. É a última página da revista? Exato. Muito bom. Foram os únicos heróis que conseguiram fazer isso. O Superman e o Batman são os únicos heróis que eu conheço que conseguiram inspirar outros heróis, assim como conseguiram inspirar vilões. E não foram vilões fracos. Por exemplo, muitos... E eu não tô tirando nenhum mérito do Batman pelo que eu vou falar, mas o Superman, ele conseguiu, pelo que eu me lembro, foram tão significativos que pessoas de outros planetas vieram à Terra para enfrentar esse ser mítico que era o Superman. O Batman fez a mesma coisa, tipo, o Coringa foi inspirado por ele, queira ou não queira. Quem é o dono do crime em determinada cidade não quer um Não que é um justiceiro que detém todas as regras e que tá ali pra atrapalhar o sistema deles. É claro que eles vão tentar fazer um movimento pra retaliar isso. E foi, eu acho que foi aí que surgiu o Charada, com essa ideia. Ah, temos um cara aqui que agora pode nos dar problemas, pode quebrar todo o nosso sistema, vamos fazer algo contra ele. Eu não me lembro de nenhum outro super-herói, tanto DC como Marvel, que tenha feito isso, que tenha inspirado tanto outros heróis como vilões. Eu não sei se o Fabinho pode falar isso da Marvel, porque eu não sou como o Bessa, eu só não acompanho tanto a Marvel quanto eu acompanho a DC. Você tem um bom futuro, cara. Você tem um bom futuro. Não sendo igual o Bessa, você tem um bom futuro. Você vai longe, viu? Não, cara, eu acho admirável isso aí do Batman e do Superman. Concordo exatamente com o que você falou, cara. Mas não consigo traçar um paralelo com alguém da Marvel. Não me lembro de algum personagem ter alcançado esse patamar que o Batman e o Superman alcançaram. Mas eu não sou especialista em Marvel também. Eu também não sou especialista em DC. O Bessa é. O Bessa sabe nada. Esse Bessa aqui é... Bessa... O cara pira dele não, Petros. Ó, você tá entrando agora nesse meio. Cuidado com esse Bessa, viu? Temos que começar. Tem gente inocente morrendo. Vamos enfrentar os outros para você se concentrar no Superman deles. Vamos fazer isso juntos. Vai evitar mais baixas. Depois o Superman. O apocalipse vai ser difícil. Dano colateral. Vou ter que levar essa luta para outro lugar. Fabinho, você tem que nos deixar agora, né? Mas, por favor, antes da gente ficar sem os seus ensinamentos aqui... Por favor, faça o seu jabá aí. Quanta falsidade escorrendo desses seus lábios vis. Eu percebo, viu, Bess? Bom, pessoal, a galera que estiver ouvindo aqui, quiser me ouvir um pouquinho mais, eu vi o Jonatas também, que não pôde estar aqui nessa gravação, é só acessar lá chicleteradioativo.com.br ou procurar Chiclete Radioativo no seu agregador de podcasts. Talvez, quem sabe, você goste. O Petros disse que gosta, não sei se é mentira dele, né? Não é mentira. Palavra de escoteiro. Eu gosto da DC tanto quanto gosto da Marvel. Olha aí. Meu super-herói favorito da Marvel, Capitão América. Se você gostar do Chiclete Radioativo, metade do que você gosta dessas duas empresas de quadrinhos, nossa, a gente fica muito feliz. Eu gosto. Então é isso, galera. Um grande abraço pra vocês. Se você ama tanto essas pessoas, então pode chorar por elas. Não faz isso! Para! Petros, vamos nós dois aqui falar de Superman Terra 1. Vamos lá que eu tô empolgado. Cara, essa revista eu gostei bastante. Gostei muito mais do que das duas do Batman, se eu ouso falar. Eu que pessoalmente não gosto muito do Superman, mas depois dessa revista, e até mesmo depois de um filme que eu vi muitos meses atrás, eu acho, o... Man of Steel, né, que eu demorei pra caramba pra assistir. E eu não assisti até hoje. Que isso. Não, cara, aquele não é o Superman, cara. Podem me julguem. Aquele não é o Superman, gente. Vamos falar de Superman Terra 1 aqui, uma revista... Duas revistas, na verdade, né? Sim, sim. Muito boas. E na primeira revista, a gente não tem meio que... Não começa numa origem já do Clark Kent, né? Ele começa já meio triste, né? Eu não entendi por quê, e nem diz, na verdade, por quê, mas eu não consegui captar por que o Clark Kent... Ele estava triste, mas assim, eu sei que ele estava saindo de Pequenópolis pra... Nem sei se é Pequenópolis, tá? Eu só falei... É Smallville. Ele estava saindo lá de Pequenópolis, mas estava meio triste, meio cabisbaixo, não entendi por quê. Porque é o seguinte, Bessa, quem assistiu a série Smallville vai entender o meu ponto de vista. E quem é fã de Superman também vai entender. Queira ou não queira, e por mais que ele se pareça tanto com o ser humano, ele não é. Ele reconhece isso, sabe que ele não é desse planeta, sabe que ele não é humano. E na série Smallville isso é muito bem mostrado, porque vários momentos da série, por mais que ele tenha um relacionamento com a Lana, com a Chloe... com os outros personagens da série, e se sente muito sozinho porque, queira ou não queira, ele é o único da raça dele vivo na Terra. Ele é o último kryptoniano vivo. Tanto que na sétima temporada dessa série, quando a Kara chega, a prima dele, ele fica muito empolgado, porque, nossa, eu não tô mais tão sozinho. alguém realmente aqui pode me entender. Porque pra ele, o mundo é uma caixa de papelão. Se ele não controlar a força dele, ele pode quebrar a mão de uma pessoa simplesmente quando for apertar a mão dela. E é por isso que ele se sente muito sozinho. Essa é a tristeza dele. Ele carrega isso pra sempre, porque pelo menos até a cara chegar na Terra, mas ele carrega isso. Tanto ele quanto ela carregam isso, porque eles sabem que um depende do outro e ambos são os únicos kryptonianos vivos. Tanto que o filme que muita gente não gostou, eu sei que é um filme ruim, mas eu gosto, que é o Superman Retorno. Logo no começo do filme, o Superman desaparece, o Clark desaparece. E aí, o pessoal se perguntando, cadê o Superman, cadê o Superman, cadê o Superman? E ele volta. Ele vai primeiro pra casa da mãe dele, que mãe adotiva, claro. E ele explica. Eu soube que alguns cientistas, alguns satélites encontraram vestígios de Krypton. E eu fui investigar, eu tive que procurar. Porque, assim como qualquer outra pessoa que fosse sozinha, não tivesse uma família, claro que a pessoa que se, por exemplo, não vê o pai e a mãe há mais de 30 anos, claro que se ela souber algum paradeiro ou tiver alguma notícia do paradeiro dos pais, é claro que essa pessoa vai atrás dos pais, porque ela se sente sozinha. E é isso que o Clark sente, ele se sente muito sozinho em função disso. Ele é o único da espécie dele e ninguém é capaz de entender ele na Terra. Pode realmente ser isso aí. Não é pode ser, é isso. E aí a gente vê o... que ele tenta se achar naquele mundo ali, né? Nesse mundo que a gente vive. Por exemplo, ele vai fazer um teste pra futebol americano, é todo lá raquítico, né? Passa, mas assim, passa e passa muito bem, porque o cara joga em todas as posições possíveis. Joga de defesa, de ataque. E muito bem. É, ele vai também fazer vai encontrar um cientista, vai num laboratório de cientista, não sei o quê. Aí o cara fala assim: ah, aqui você tem que fazer isso, tem que estudar nas maiores escolas, Yale ou Harvard e tal, e ficar numa lista de espera, se não me engano. Aí o Clark pega uma folha, ó, anota uma fórmula lá e fala assim: ó, dá isso aqui pro seu cientista lá dentro. Os caras saem pulando, feito dois grilos. É muito, muito engraçado mesmo. E também tem uma outra... Ah, o Claro, né, ele vai lá no Planeta Diário. É isso o nome, não é? Planeta Diário? É, Planeta Diário. Como a gente conversou no começo do cast sobre algumas coisas mudarem, tipo, algumas coisas têm que permanecer as mesmas. Planeta Diário não tem como mudar. Vai ser sempre Planeta Diário. É, também acho que se mudar, né? É como o Clarim Diário da Marvel, que é o jornal que o Homem-Aranha trabalha. Não é impossível mudar. É meio impossível mudar mesmo. E assim, é engraçado que a gente vê que o Clark, ele pode ter o emprego que quiser. Mas ele pode. Exato, exatamente, porque ele é o Superman. E isso é uma injustiça que eu sempre, toda vez que alguém fala isso pra mim, eu fico indignado e eu discuto mesmo de que o Superman é um idiota. Ele não é. Claro, ele não é tão inteligente quanto o Batman. Isso seria uma comparação, não ridícula, mas um pouco injusta com o Batman, porque o Batman realmente tem menos recursos a favor dele. Ele realmente tem que trabalhar com o cérebro dele. Superman não. Superman voa. Superman é vulnerável a um monte de coisa. Ataques físicos, na verdade. Com exceção do volume 2, que mudou um pouco isso, mas a gente entende. Não que mudou tanto, mas enfim, isso é mais lá pra frente. Ele é vulnerável a ataque físico, ele tem visão de calor, raio-x, ele voa rápido pra caramba. Tem uma audição, uma super audição. Ou seja, o leque de opções dele para exercer o bem são bem maiores que o do Batman. Ou seja, ele não precisa trabalhar tanto o intelecto, mas não quer dizer também que ele é um idiota. Ele tem sua inteligência também. É, o Clark é... Eu sinto que as coisas são mais fáceis, né, pra ele. De certa forma, mais fáceis. Na capacidade dele de... É meio difícil chamar ele de alienígena, né? Mas, basicamente, ele é isso. Ele é, né? Vai dizer que não, ele é. É. Aparece nessa revista também, claro, Lois Lane e Jimmy Olsen, né? Lois Lane chega a ser esposa, né, do Clark. Sim, ela chega a ser esposa do Clark, mas não nessa revista. Não, né? Nos, claro, quadrinhos. Não. Nos quadrinhos anteriores. E tem até uma série, que é Lois e Clark, as Novas Aventuras do Superman, que não é tão legal, não foi tão legal quanto Smallville, mas sim, ele em determinado momento dos quadrinhos anteriores, não sei se isso aconteceu nos Novos 52, eu não parei pra ler todas, mas ela sim de fato se casa com Clark. o Jimmy Olsen, que é, pô, famoso fotógrafo do Planeta Diário, né, e muito amigo. E o único. Oi? Parece que só tem ele que fotografa as melhores fotos, parece que todo mundo fotografa do celular. É, tipo o Peter Parker. É verdade. Ué, mas e o Venom? O Venom era fotógrafo. Ah, é verdade. No filme. Homens, eu acho que o Clark está lá dentro, eu vou dar uma olhadinha, tá? Desculpe, Lois, uma emergência me chama, eu tenho que ir. Minhas desculpas, a senhorita Watford. Mas... Super-Homem! Me leva com você, eu faço a reportagem. Cadê o Clark? Hã? Como em Batman Terra 1, essa revista Superman Terra 1, ela também traz flashbacks, né? E nessa revista, lógico, né, Superman, aparece os pais do Clark Kent sendo achados, não, né? Achando, achando o Clark. Ele. Eu esqueci, qual o nome deles? Eu esqueci. Na verdade, tem vários nomes, mas o nome que mais se convencionou falar é Jonathan e Martha Kent. Isso aí, Jonathan e Martha. Engraçado, né? Martha Wayne e Martha Kent. É, também pra fazer uma alusão ao Batman. Mostrando que eles não precisam ser inimigos. Eles parem com esse filme do Batman vs Superman. Eles não são inimigos, gente. Mas em nenhum momento... Cara, o V é só pra chamar atenção. Eles não vão ser inimigos. É verdade, eles não vão ser inimigos. Pelo que o trailer mostrou, vai ser só um mal entendido, mas... Eu também acho que vai ser só isso aí. É, eu fiquei meio... Achei meio estranho que o Jonathan dá um pedaço da nave pro Clark, né? E aí parece que foi ela que chamou, quando o Clark tocou nela, parece que ela que chamou os alienígenas vilões dessa revista pra Terra. Eu não sei se eu entendi certo. Eu não me lembro, porque eu tenho aqui um encadernado, só que tá em outro lugar da casa, eu não sei onde que tá agora. Mas a tecnologia de Krypton, ela é baseada, como o nome do planeta diz, e é bem sugestivo, é baseada em cristais. E, como era de se esperar, a tecnologia em relação à biologia naquele planeta é extremamente mais avançada que a do planeta Terra, pelo menos no universo da DC. Então, quando a nave do Clark foi feita para ele, não foi feita simplesmente para trazer ele na Terra, à Terra. Foi feita também para ele se ter um contato com Krypton. Porque na série Smallville, quando a nave do Clark chega na Terra, ela não é só uma nave. Ela é, como eu posso dizer, ela é um meio de comunicação entre o Clark e o pai dele, que é o Jor-El. Que parece que o nome dos pais dele ficaram muito, muito nebuloso, ficou muito... Não foi muito claro essa questão, pelo menos no Superman Terra 1, mas eu tô tomando o que se convencionou dizer, que os pais dele, Jor-El e a... Me esqueci o nome da mãe dele agora, fugiu a cabeça. Mas enfim, pelo menos na série, a nave era um meio de comunicação entre o Clark e o pai dele. Mas em Terra 1, eu deduzo que quando o Clark tocou no pedaço da nave, o pedaço da nave automaticamente reconheceu que era ele e seguiu o protocolo que ela foi programada para fazer, que era, não sei se era dar a localização dele para os alienígenas, isso ia parecer um pouco sem sentido, porque eu iria programar um negócio para dar um sinal para outra raça que quer matar meu filho, isso não faz sentido nenhum. Mas nos quadrinhos parece que aquele pedaço foi o que causou os flashbacks nele, não foi? No filme eu acho que no filme aparece, não tenho certeza não. No filme é basicamente assim, agora nos quadrinhos eu realmente não me lembro. Eu teria que descer pra pegar os quadrinhos que estão lá embaixo, mas enfim. O que acontece é que assim, aparece lá o vilão do filme, inclusive se chama Tyrell. E o cara é tão estranho que, caraca, eu lembrei logo de Blade Runner, naquelas esquisitices do filme. O que acontece com esse vilão é o seguinte, parece que ele era meio que de um planeta próximo a Krypton, e ele foi responsável, de alguma maneira, por destruir Krypton. Então, assim, eu acho que aquele pedaço de nave ali, que o Clark tocou, parece que enviou algum sinal pra esse Tyrell, pra ir aí ele achar o Kal-El, né, que é o nome do Clark em Krypton. E aí nessa revista, né, acontece um baita porradeiro entre o Superman e o Tyrell, e enfim, lógico, né, Superman destrói o Tyrell. Uma coisa que eu achei muito interessante nessa revista e no volume 2 também, que a gente vai falar em seguida, é que ao final da edição tem meio que tiragens de jornal falando dos acontecimentos daquela revista. Por exemplo, alienígena invade Terra. Aí tem toda uma matéria escrita às vezes pelo Clark ou pela Lois ou por outra pessoa, assim, sei lá, falando sobre aquela invasão. Eu achei isso uma pegada muito legal. É aquela situação que a gente falou no começo do cast, quando a gente tava falando do Batman. Ele, como eu falei, eu não conheço nenhum outro super-herói que conseguiu inspirar tanto o surgimento de outros heróis como o surgimento de vilões. A desconfiança das pessoas com o Superman é justamente essa. Poxa, o cara é invencível, nós não teríamos a menor chance contra ele se ele se rebelasse contra a humanidade, e ainda por cima, outros alienígenas vêm aqui pra matar ele. Ou seja, nós vamos estar sempre no meio do voo cruzado. Essa é a desconfiança dele, das pessoas da Terra, e o Lex pega isso, pelo menos a gente vai falar isso mais pra frente, que isso é um pouco, muda um pouco de figura, mas anteriormente o Lex pegou esse ideal de proteger a Terra, pra no caso do Superman se rebelar ou ficar chateado com alguma coisa, ele pegou esse ideal e falou, não, eu vou matar ele, ou eu vou tentar conter ele, pra no caso dele não respeitar nossas regras e um dia tentar nos matar a todos nós. Por isso essa desconfiança com o Superman. E assim, antes dessas matérias, né, de jornal do volume 1, é curioso que eles pegaram assim, várias pessoas, né, como se fosse um tipo de entrevista, e as pessoas falavam por que elas são contra o Superman ou porque elas são a favor do Superman. Gostei bastante disso que eles fizeram nessa edição. Porque isso é uma coisa recorrente do personagem, né? Sempre tem os a favor, sim, sim, e os contra. Inclusive esse filme que vai sair agora vai mostrar isso um pouco mais. Isso vai ficar mais em evidência nesse filme. Exatamente. E a gente passa para o volume 2. Em que a gente já percebe logo que a Lois, ela tá muito curiosa pra saber da onde que o Clark veio, né? É, não é curiosa, ela é uma xereta, a Lois. É aquela coisa, onde jornalista vê fumaça, onde ele vê notícia, ele vai correr atrás da notícia. A Lois é a personificação de um jornalista. Quem é fã do Superman sabe, ela coloca ela e o Jimmy muitas vezes em situação de perigo, pra ter a notícia. E sempre quem salva ela é o Superman, nessas situações de dificuldade. Não é pra menos que a gente espera isso, não é nenhuma surpresa que a gente veja uma Lois curiosa sobre o Clark, porque isso não é só da Lois, por exemplo. Claro que tem pessoas que são muito reservadas pra si mesma, e as pessoas que têm um senso de curiosidade mais forte, claro que ela vai querer saber sobre um pouco mais da vida daquela pessoa. Isso é do ser humano, isso não tem como evitar. Mas a Lois, ela extrapolou isso a um ponto que ela teve que hackear o próprio lugar onde ela trabalha. Não, ela hackeia o lugar que ela trabalha pra obter mais informações do Clark, né? Liga pra escola onde ele estudou, pra saber por que todas as notas dele são C, né? Que ela fica meio assim, né? E a professora lá até fala, nossa, ele era um ótimo estudante, só que de repente ele começou a tirar só C. Eu entendo o Clark, cara, é sério. Eu passei, não, claro, não pela mesma situação, mas eu passei pela mesma situação que ele. E pelo menos a maioria dos nerds do passado, e eu digo nerd tipo CDF, que eram os crânios de ferro, passaram por isso. Eu, pelo menos, 9,5 pra mim é nota baixa. E quando eu estudava no Fundamental, eu me esforçava ao máximo pra tirar 10, 10, 10 o tempo todo. E os caras sabiam disso e pediam sempre cola pra mim. E se eu não desse cola, eu tomava porrada. Era basicamente isso que acontecia. Eu nunca tomei porrada por causa disso, mas era sempre ameaçado. E por isso que eu falo, eu entendo Superman, cara. Eu sei como é que é isso. É introduzido um personagem chamado Raymond nesse volume 2, que acho que é a primeira vez que ele aparece, ou eu, pelo menos, nunca ouvi falar. Eu também nunca ouvi falar. Eu creio que ele tenha sido introduzido nessa versão da Terra 1. Aparece o Clark também tendo um crush, né? Crush não. Foi não vou dizer amor à primeira vista, mas ele tava afim de traçar aquela Lisa, cara. Ele tava. E a Lisa também tava se jogando pra cima dele, né? Se jogando é pouco. E é isso que eu gosto nesse Superman Terra 1, cara, porque o Superman sempre foi visto como aquele cara tímido, como aquele cara que sempre vê que não tem pulso, que não tem atitude e que, em geral, seria objeto de repulsa de garotas. Mas nesse não, cara, ele tá mais... Não vou dizer que ele tá o pegador, mas ele é muito mais autoconfiante nessa edição Terra 1 do que nas edições anteriores. Demorou muitas edições para que ele dissesse pra Lois o que ele sentia por ela. E demorou muito mais ainda para ele dar o primeiro passo para fazer o pedido de casamento. Aqui não, ele já chegou... Todo pimpão, né? Todo pimpão. Chegou todo pimpão e não queria saber. Eu tô te falando, a única coisa que impediu ele naquela hora foi os poderes. Porque o pai dele tinha conversado com ele, né? Que eles não sabiam exatamente qual o que aconteceria se o Clark tivesse uma relação sexual com alguém, né? É engraçado até a cena, cara, que é muito adolescente, né? O pai conversando com o adolescente, e o adolescente lá, não quero ouvir isso e tal. É muito adolescente isso, cara. Eu gostei muito dessa cena que eles desse desenho que eles colocaram. Mas é isso mesmo, é aquela coisa que, e volta aquela questão de novo. Ah, o Superman, o Deus, ele não teve problema. Não, gente, ele é uma pessoa como qualquer outra, ele teve adolescência e passou pelo, entre aspas, passou pelos problemas de adolescente, teve conversas de adolescente com os pais, mesmo não sendo os pais biológicos, mas foram pais adotivos que foram tão importantes quanto os pais biológicos, quanto o pai biológico, na verdade, que é só o Jor-El que dá orientações pra ele, mas ele passou por todos os problemas que um ser humano passa, ele teve dúvidas, ele tem dúvidas, tem medos, tem sonhos, tem objetivos. E isso é muito bem mostrado nessa coletânea, tanto o volume 1 como o volume 2. E voltando lá àquela questão, né, das pessoas serem pró ou contra o Superman, ele é proibido de visitar alguns países, né? Só que ele nem liga, né? Porque tem um lugar lá que ele vai e o general daquele país lá, acho que é Ilha de Boroda o nome do lugar, o cara meio que fala, olha, você não é bem-vindo aqui e tal. Depois falam que tá tendo uma meio que uma revolta naquela cidade, né? Uma guerra civil. Exato. O Superman foi lá porque ia acontecer um tsunami que ia varrer aquele local. E o cara não deixou o Superman fazer o trabalho dele lá, né? Só que o Superman tava nem aí, né? Ele meio que... Não sei se ele matou. Eu acho que ele não matou, não, porque ele conversa com o general no final da revista. E é uma conversa divisor de águas. É um turning point muito... Aquela primeira conversa com o general foi um turning point pro Superman. Eu acho que ali ele já decidiu, né, qual é o que que ele é. Não, a frase que o general fala é o turning point. Quem tem as armas faz as regras. E o Superman, o Clark, chegou e falou, eu tenho as armas, eu posso colocar as regras que eu quiser. Não que eu quiser, mas que são mais convenientes. Eu não posso, é aquela coisa. O Clark, ele foi criado pra ser uma pessoa honesta e queria o bem dos outros. Diferentemente do que é mostrado no Terra 1, que parece que o governo tá sempre conspirando para derrubar ele. Eu não tiro a razão do governo. Eu, se tivesse no lugar dos caras lá, eu também estaria pensando nisso. Poder pode subir a cabeça e pode fazer besteira. A gente já viu isso acontecer várias vezes. Hitler fez isso. Não vou dizer Napoleão, porque ele não fez isso. Mas a gente já teve líderes militares que se achavam deuses, que se achavam intocáveis e que faziam as coisas à sua vontade. E é claro que eles não queriam ver a história se repetir, ainda mais com o ser invencível, como o Superman. É justo essa preocupação deles, mas o que eu acho injusto é eles não chegarem, convidarem o Superman para perguntar para ele quais são os planos dele. E o Superman também poderia muito bem ir lá e dizer, não, gente, não se preocupem, eu estou aqui para ajudar. Isso é uma falha do Superman também. Ele leva esse esquema de não ligar para o que os outros pensam dele a um ponto dele realmente não pensar nas consequências desses atos. O General Sansa é meio que... Ele é muito ditador daquele lugar, né? Ele não é muito ditador. Ele é ditador daquele lugar. É, exatamente. Da Ilha de Boroda. O Raymond, né? Ele... Acontece um acidente com esse cara. E ele vira aqui um homem elétrico. Se não me engano, o Superman já teve uma versão de Superman elétrico que... Não fez muito sucesso, sim, sim, né? Sim, sim. Inclusive, esse arco acontece depois da morte dele. Morte entre aspas, porque ele não morre. depois da batalha dele contra o Apocalipse, e vários sósias do Superman tentam substituir ele. Eu não me lembro se o Bizarro tenta fazer isso, mas sim, tem uma versão robótica do Superman, tanto que quando o Superman volta ele tem que enfrentar essa versão dele, que é tão poderosa quanto. Eu não me lembro agora porque faz tempo que eu li esses quadrinhos, mas é realmente esquisito. Mas esse Homem Elétrico, eu não faria, compararia ele com esse Superman sósia. Eu compararia ele com o Brainiac, que é aquele supercomputador que quer informação a todo custo. Se bem que ele é uma... Eu acho que esse Homem Elétrico é uma alusão ao Brainiac, porque computador requer energia, ele queria energia. E o Brainiac tinha essa sede por informação, por conhecimento. Ele queria ter todo o conhecimento do universo. Foi bem uma alusão ao Brainiac isso aí, esse Homem Elétrico. O Homem Elétrico, ele como a gente diz, né? O parasita. No caso. Ele se ficava cada vez mais forte, consumindo energia. Quanto mais energia ele consumisse, sim, mais forte ele ficaria. Até que ele consumiu lá quase todo o poder do Superman e ficou enorme. Ele sugou, né, todo o poder do Superman. Exatamente. Derrotou o Superman, se não me engano, duas vezes, até que numa terceira vez o Superman conseguiu derrotá-lo. Exatamente. Mas o Superman, na primeira vez que ele perdeu... Perdeu não, ele fugiu e foi procurar orientação com o que parecia ser o Jor-El, porque não adianta dizer que é a nave que dizia pra ele. É o pai dele, independente de quem seja, é o pai dele. E mesmo que não seja o pai dele vivo, é uma inteligência artificial, que foi programada pra orientar o filho, e na voz do pai, pra que ele não se sentisse tão sozinho, pra que ele tivesse um guia, que ele dissesse, não, meu pai não está aqui fisicamente, mas o conhecimento dele, a mente dele está presente aqui. Ou seja, eu posso buscar uma orientação com ele. E na primeira vez que ele perdeu pro Parasita, que é o nome dado pro Homem Elétrico no quadrinho, ele foi procurar uma ajuda com o Jor-El. Ele foi diretamente pra Fortaleza da Solidão e foi procurar ajuda. O que que eu vou fazer? Esse cara, eu não posso tocar nele, senão ele vai se dar meus poderes. E aí ele dá lá umas orientações que eu me esqueci agora. Ele diz que tem um jeito de solucionar esse problema, que vai demorar um tempo, que é uma armadura que protegeria o Superman dos poderes do parasita, só que com determinadas condições. Se a armadura fosse rasgada, sofresse, né, muito dano, rasgada, sofresse muito dano, o poder não iria funcionar mais. E outra, se ele estivesse dentro da armadura e por algum... no evento do parasita conseguir sugar os poderes do Superman, ele iria morrer. Ele não iria só perder os poderes dele, ele iria morrer. E o seu Superman? Ele vai ser julgado. Todos eles vão. Mas ele tinha razão. Sobre o quê? Porque no lugar dele, eu poderia ter feito a mesma coisa. Nunca sabemos do que realmente somos capazes. Pelo bem do seu mundo, espero que você nunca descubra. Mas lembre-se disso. O quê? Se alguma coisa acontecer e você perder a cabeça, vou atrás de você. Vai ter que entrar na fila. Ah, eu achei engraçado também que a nave do Superman... Não é novo isso, né? Sempre foi assim. Quem assiste a série Supergirl também tem uma... Também tem essa pegada. Ou série ruim. Eu tô achando ok. A nave do Superman funciona muito como o oráculo do Batman. Muito oráculo. Sim, oráculo do Batman, da Batgirl. Ah, sim, oráculo. Sim. Exato. Porque, assim, é meio que... ela mostra o caminho, mostra o que fazer, mostra... É meio que uma psicóloga, né? A nave do Superman, o oráculo, é meio que uma psicóloga dos personagens pra ajudá-los nas missões e tal. Logo após o Superman derrotar o Raymond aí, Homem Elétrico, Parasita, sei lá, porque nem o nome dele tem, né? Só aparece o Raymond e o Homem Elétrico somos nós aqui que estamos falando, né? Sim. Não, realmente ele é mencionado como parasita no Superman no Terra 1. Ah, então isso passou direto por mim. O Clark liga pra casa, conversa com a sua mãe, né? Mais uma vez, a gente vê bem essa coisa dele falando sobre os medos dele, sobre o que, que é esse momento pra ele. Cara, é muito legal essa conversa Clark. Com a Martha, no caso. Exato. Aí depois a gente vê toda a situação de uma mulher apanhando, né? Que é exatamente aquela Lisa lá no início da segunda revista. Eu não lembro se ela aparece na primeira. Eu acho que é só na segunda. Não, ela não aparece na primeira. É, só na segunda mesmo. Ela com um cara lá que... Com um cara qualquer. Exato. A gente vê que a mulher é meio que garota de programa, né? Eu acho que é isso, né? Eu acho que não, cara. Eu acho que não. Não sei. Cara, eu alguém, sei, que, alguém sei, que se cara. Vende por sexo é um garota de programa, cara. Mas nos quadrinhos não mostra nenhum indício que ela se vende. Não, ela pelo fala. Menos eu li. Ela fala que ela tem que fazer algumas coisas às vezes pra pagar as contas. Alguma coisa assim. Ela fala. É? Fala. Cara, eu passei reto por isso. Isso é sacanagem. Se não me engano, ela fala assim. Ela fala? Eu vou ter que ler isso de novo. O personagem Ed lá, que é um personagem qualquer, né? Um drogadão lá. Sim, eu lembrei do Balcom quando eu tava lendo essa revista. E eu consegui perceber, se fosse uma série de TV, né? Terra 1 fosse uma série de TV, eu iria gostar do Ed. Não que eu iria me identificar com ele, mas eu iria gostar do Ed. Geralmente eu gosto desses personagens assim. Perturbados? De certa forma, sim, né? O cara morre lá, né? É, ele morre de overdose. Ele me lembrou muito o caso de um jogador de basquete, que era o Len Bias, que o pessoal que acompanha o basquete sabe, que ele foi draftado. Eu não me lembro o ano que ele foi draftado pela NBA, mas ele foi muito considerado que ele seria o próximo Michael Jordan. Ele nunca jogou na NBA porque umas semanas antes dele estrear, ele morreu de overdose de drogas. Ele foi draftado em 86 já. Eu vi um filme da ESPN sobre ele. Documentário. Tem um documentário dele. É muito bom, cara. Eu também, como fã... um pouco menos que você da NBA, eu também fiquei sabendo dessas histórias aí do Len Bias, draftado pelo Boston Celtics. Destrua Super-Homem! Calma! Ele está um pouco ansioso. Pode-se culpá-lo. Ele não é um grande pensador. Mas eu, com toda a modéstia, sou. O aspecto tocante sobre esse plano é você ter me ajudado a criá-lo. E aí tá, a gente vê que esse Ed aí, ele é meio perturbado mesmo, porque ele vira meio que um fã incondicional do Batman. Me lembrou muito... Batman? Do Superman. Me lembrou muito o Charada, na última página lá do Batman Terra 1. O Charada tá cheio de papel escrito assim, quem é o Batman, não sei o quê. Aí nessa revista do Superman, tá cheio de escritos nas paredes assim, você pode me ouvir, Superman, tá o símbolo do S do Superman e tal. Me lembrou muito o Charada. Será que ele ia se tornar um vilão? Eu acho que não, né? Só tá ali pra... Eu creio que não. E só pra tirar uma dúvida da maioria, aquele S não é de Superman. Eu sei. É o símbolo da casa de El, né? No símbolo da casa de El. Mas é isso mesmo. O Ed, eu comparo ele com alguém, como eu falei agora há pouco, com alguém perturbado que tava procurando uma luz de inspiração. E é isso que eu acho legal no Superman e no Batman também. Eles conseguem inspirar boas pessoas. Eles conseguem fazer com que boas pessoas que estejam numa situação difícil se superar e ver, não, se eles conseguiram ir além do que eles achavam, eu também posso ir. Só que o Ed, ele esperava uma ajuda própria do Superman, e não usou só a imagem do Superman pra se motivar. Ele queria realmente que o Superman salvasse ele. Exato. E quando o Clark entra no quarto dele e vê isso, ele fica muito transtornado. Eu imagino que deve se passar na cabeça do Clark. Poxa, eu salvei o Metrópolis inteira, mas não ouvi esse cara pedindo por ajuda. E eu tenho certeza que ele teria ouvido se ele tivesse concentrado. Ou se ele não tivesse batalhando contra o Parasita. Eu realmente tenho certeza que ele teria ouvido. Mas foi um deslize. E queira ou não queira, o Superman é não um ser humano, mas... ele também é sujeito a falhas, como qualquer ser humano. E assim como no Batman Terra 1, volume 1... a gente vê também um gancho dessa Superman Terra 1 volume 2, a gente vê um gancho. No Batman apareceu o Charada. E no Superman Terra 1 volume 2 apareceu o Lex Luthor, que... e a Alexandra Luthor. Que foram contratados pelos militares aí pra achar uma maneira de derrotar o Superman. E aí começa... Vamos esperar a edição 3 pra saber qual é o final, né? Eu tenho que comprar isso. E foi muito legal, foi uma pegada muito bacana da DC, foi uma jogada muito bacana deles. Por quê? Porque a gente sempre tem essa noção de que é o Lex que quer acabar com o Superman. Ou que é o Lex que espera que o Superman se volte contra a humanidade e acabe e tenha intenções de matar a humanidade inteira. É sempre o Lex que é o vilão. E no final desses quadrinhos, mostra que... Não é que mostra, é que muda os papéis. Nesses quadrinhos o Lex tá casado, pelo menos é o que deu a entender, ele tem uma esposa, que é a Alexandra Luthor. Que é irmã, não sei. Acho que é irmã, mas não sei. Que é o... Cara, eles estavam deitados na mesma cama e ambos estavam nus. Ah, tá. Tudo bem. Não, e realmente eles são marido e mulher. Tem um quadrinho lá que é mencionado, Doutor Alexandra Luthor e seu marido Lex Luthor. Mas isso foi uma jogada muito bacana da DC, porque dessa vez eles colocaram essa desconfiança que o Lex sempre tinha na esposa dele. A gente percebe que não é o Lex que... E tem um momento que ele fala, e isso é uma das falas dele. Por que você teria motivos para matá-lo? Ele não mostrou nenhum motivo agora que nos mostre que ele mereça morrer. Mas aí ela fala num tom de ironia. Não, é só uma hipótese. Não se preocupa não. Mas a gente vê que por baixo dos panos, até escondendo do próprio Lex, ela tem sim intenções de matar o Superman. Porque é aquela coisa. Toda pessoa... Ou a pessoa desconfia do próximo ou ela é trouxa. Isso é um ditado popular, mas Alexandra Luthor levou... Fica difícil de chamar Alex Luthor, tem que chamar de Alexandra. Mas ela, essa forma de pensamento dela ficou muito mais humano, diga-se de passagem. Porque a gente sempre via o Lex como alguém maluco, que sempre queria matar o Superman, que não tinha motivo nenhum pra isso. E eu achei muito boa essa mudança de perspectiva na DC. Petrus, vamos ficando por aqui. Já falamos bastante de Batman Planetary, Batman Terra 1 e Superman Terra 1. Por favor, Petrus, aquele momento no nosso final do cast, faça uma recomendação aí rápida. You will recommend Breaking Bad to everyone you know. I will recommend Breaking Bad to everyone I know. Uma recomendação rápida. Eu sei que a gente falou aqui no começo do cast que a partir de agora a gente tem que tomar esse início da esses novos volumes do Superman e do Batman Terra 1 como sendo o verdadeiro início do Superman e do Batman, mas eu recomendo os ouvintes que leiam os novos quadrinhos, ou pelo menos novos barra velhos quadrinhos, leiam os novos 52, porque tá uma adaptação relativamente boa. Eu comprei os três primeiros quadrinhos do Superman dos novos 52, ficaram muito bons porque mostra os dois lados, mostra quando ele não tinha tantos poderes, mostra quando ele não tinha tantos... ele não era tão resolvido intelectualmente, ele não conhecia os objetivos, não sabia o que fazer. E mostra um Superman também nessa mesma linha. Tem quadrinhos que mostram quando ele não era o Superman ainda, que ele nem nem voava, ele só pulava por cima de prédios. É divertido ver esses dois lados, de que um Superman aprendiz que está se entendendo como super-herói, e um outro Superman que já está resolvido, que já está ciente do que ele tem que fazer e como deve fazer. Por isso eu recomendo fortemente o Superman dos 952. Petrus, muito obrigado pela participação. O Fabinho teve que sair um pouco antes da gente terminar esse cast aqui, né? Mas um abraço aí pro Fabinho. Ouçam lá o Chiclete Radioativo também. Muito obrigado. Até a próxima e tchau, tchau. Falou! Começando mais uma sessão de recados rapidamente aqui. Hoje eu estou com o menino Renan, ele que é escalador lá de Vila Velha, é isso, Renan? É, isso aí. Vila Velha, Espírito Santo. Espírito Santo. Rapaz, eu achei que eu nunca ia conhecer alguém de Espírito Santo, mas aí, tá aí, Renan. Espírito Santo, que é mais ou menos, com todo respeito, o Acre do Sudeste. Muito obrigado, hein? Se você conhecer mais três pessoas do Espírito Santo, você já pode dizer que já conheceu metade dele. Que maldade. Essa galera vai me bater, bicho. Ele que é host junto da Lúcia Conrado lá no podcast Na Trilha. O que que fala o Na Trilha, Renan? Rapaz, o Na Trilha, cara, ele surgiu com uma necessidade nossa, tanto minha quanto da Lúcia, de ter um programa pra falar de esportes outdoors, seja ele qual for. Pelo fato da gente ser escalador, muita gente atrela que a gente só tá falando de escalada, né? Mas não, a gente já recebeu ali a galera do voo livre, a galera da canoagem, né? Corredores. Enfim, nossa ideia é falar de esportes outdoor. A nossa ideia é falar de esportes outdoor de maneira irreverente, da mesma forma que ele possa entreter, possa informar. Pra você, ouvinte, que for procurar aí o Na Trilha, é Na Trilha tudo junto, tá? Tira o espaço do meio aí, senão você não vai achar a gente, não. O site é... é www.vcnatrilha.com.br www.vcnatrilha.com.br. E o feed? Rapaz, é o seguinte... O Diogo Bob lá do Galera do Hall, acho que você é a galera que deve conhecer também, ele fala que o nosso podcast é um desafio pro ouvinte, né? Porque cada rede social, cada e-mail, cada contato é uma forma diferente, né? Mas vamos lá. O meu feed é www.vcnatrilha.com.br/feed/podcast. Isso aí. E falando do Na Trilha e um pouquinho de filmes, foi muito curioso que o Na Trilha, o podcast Na Trilha, o primeiro episódio foi sobre o filme Everest. Exatamente, cara. Foi bem legal. E, rapaz, a gente deu até a sorte de, como o Luciano Pires, lá do Café Brasil, ele escreveu um livro, ele esteve lá também no Everest, né? Nós convidamos ele pra participar, rapaz, e não é que ele foi lá? Então, assim, a nossa ideia foi de falar do que fala sobre escalada, montanhismo, mas não pra ter aquela visão nerd, né, digamos assim, destrinchar as partes técnicas e tal. A gente foi falar do filme pra contrastar com a realidade, né, usando os conhecimentos técnicos que nós temos. E eu, como um cinéfilo, cara, eu fiquei maravilhado com esse filme Everest, e apesar de ter sido o primeiro do Na Trilha, não foi o primeiro que eu ouvi, mas eu fiquei segurando, esperando eu assistir o filme. Quando eu finalmente consegui assistir, aí tive que correr atrás de mais informações, fui ouvir lá o podcast de vocês sobre Everest, cara. É de explodir a cabeça, né, cara? É, realmente, é coisa de doido, tudo que aconteceu ali com aquelas pessoas que estavam lá. Rapaz, se você for olhar, se você for pesquisar, naquela mesma data, o que aconteceu ali, de tantas visões que aconteceram, dá pra falar muito tempo sobre aquilo, cara. Tem camarada que tava numa expedição pelo lado chinês, teve um outro camarada que era o cinegrafista de não sei o que, também escreveu o livro. Então, realmente, aquela tragédia lá de 96, onde 16 pessoas morreram, rendeu muita história. E, de fato, filme Everest é só uma pitada do que aconteceu, cara. Com, inclusive, ótimas tomadas aéreas. A fotografia daquele filme tá excelente. Exatamente. Mas, Renan, se eu deixar aqui, cara, eu vou ficar 3 horas com a gente conversando sobre esse filme, sobre toda a montanha Everest aqui, né? Mas, rapidamente, você já sabe quais são os nossos links para redes sociais, né? Ah, certeza. Nós estamos no Instagram, que é o... Fora da Caixa Cast. No Twitter... @ Fora da Caixa Cast. Se você quiser mandar um e-mail pra gente, qual é? Rapaz, ó, não sei, mas eu vou dar uma chute pra galera aí, hein? Uma dica que já foi dito antes. foradacaixacast@gmail.com. E o nosso feed? foradacaixa.podbean.com/feed. Com 2 S. É tudo bem fácil, né? Só o site que é um pouco diferente. Por quê? O nosso podcast é feito com uma parceria. Eu fiz uma parceria com o Domingos, que ele que é dono lá do site castwars.com. Ele que também tem diversos podcasts focados em Star Wars, focando em tudo que envolve Star Wars, HQs, filmes, desenhos, jogos, tudo que envolve Star Wars, a gente pode ter de informação lá no Cast Wars. Então, www.castwars.com. Repetindo, www.castwars.com. Exatamente. E pra quem quer ouvir o podcast sobre Star Wars, por favor, visitem o site lá, ouçam o CaminoCast, que é sensacional pra quem é fã de Star Wars. Pra quem não é fã também, se quiser conhecer, né? Acho que vale a pena. Exatamente, cara. Ainda mais sendo uma das maiores franquias de todos os tempos aí, apesar de não ter feito nada no Oscar desse ano, né? Mas vamos deixar o Oscar pra lá, já que finalmente o nosso amigo Leonardo DiCaprio vem venceu uma, né? Rapaz, não é, cara? O cara não conseguiu, agora a Glória Pires que é a bola da vez, né? A internet, rapaz. Pô, a internet sendo internet, né? Exatamente. Renan, sempre lembrando que quando e se você ouvir diretamente no iTunes, não deixe de dar as suas 5 estrelinhas lá pra gente, ou quantas estrelas você acha que a gente deva ganhar, né? Ó, eu vou falar o seguinte, ô Bessa. Se você, ouvinte, tá ouvindo esse programa aqui agora, a gente não pede nenhuma ajuda financeira, a gente não pede nenhum esforço físico, o que a gente pede é só uma ajudinha ali. Então faz o seguinte, se você curtiu um pouco, né? Você só deixa 5 estrelas, né? Só 5 estrelas. Se você não curtiu, você não faz nada. Agora, se você curtir muito o programa, deixa 5 estrelas e mais um comentário. Aí sim. Aí é top, hein? Eu costumo pedir isso lá no meu programa também. Aí é top, hein? Aprendendo com o Renan. Tenho que tomar mais dicas com o senhor. Ah, que isso, cara. A gente tá aqui pra se ajudar. E Renan, no podcast sobre o filme Blade Runner, um dos piores filmes da década de 80 que por algum motivo se tornou cult, nós tivemos um e-mail do amigo Fred Pereira, 30 anos, direto de Campo Grande, Mato Grosso. Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul? Rapaz, Campo Grande MS. É, Mato Grosso do Sul. Muito sol, né? Muito sol deve ser, né? Tá quente pra caramba. Então, olha lá. Lembrando que o Fred também é lá do podcast Amarelo Geladeira, né? Exatamente. Nosso amigo lá do Amarelo Geladeira. Gente finíssima. Merece um abraço. Já quero começar mandando uma pro Petros. Olha, intriga. O apocalipse robô será a extinção da raça humana. E nós veremos isso o mais breve possível. Sobre o episódio, hei de concordar que o Deckard é um banana. Talvez o pior investigador que já existiu. E sobre Deckard ser um replicante, Ridley Scott tentou passar que ele era sim um replicante, mostrando o origami do unicórnio no final, para demonstrar que Graff tinha consciência de que se passava na mente de Deckard, como antes o detetive havia feito com Raquel. É Raquel ou Raquel? Raquel. Com a Raquel, beleza. Graff está a todo momento observando Deckard, e no final ele diz: orgulhe-se, você fez um trabalho de homem aqui, como se referenciando a ele, não como homem quanto gênero, mas sim como homem ser humano. Há ainda uma cena que Deckard tem os mesmos olhos dos replicantes, mas a prova de ele ser um replicante é a entrevista dada por Ridley Scott, da qual ele afirma que Deckard era um replicante. Aí ele mandou o link aqui, né, que vai estar no post, mas a pergunta que fica mesmo não é essa, mas sim, o que aconteceu com o verdadeiro Deckard? Um abração pra vocês e continue arrepiando o mundo podcastal. Ó, só falo uma coisa, chupa Petros, quero ver ele falar alguma coisa agora, hein? Esse link aí que ele falou é de uma entrevista que o Ridley Scott teria dado pra Yahoo, falando que sim, o Deckard, que é o Harrison Ford lá em Blade Runner, ele é sim um replicante, e que isso seria explicado em Blade Runner 2, que, se não me engano, que deve sair em 2017 e as filmagens começam esse ano, em 2016. Ah, rapaz, se o Ridley Scott falou, quem somos nós pra discordar, cara? Tá aí, pronto. É isso, o cara era replicante, ponto. Acabou. Ponto, não era replicante. Cara, sei lá.